Maar ik heb de wedstrijd weer dat wat hebben we nou even. Dimmi. Franco vai mantendo meu país até o destino? Afirmativo. Aqui é Ecotango, controle. Prossiga pro Ecotango. Passando o farol da barra. Afirmativo. Positivo, frequência livre para autocorreção com os demais tráfego. Ao ingressar a terminal Ilhéus, tente em contato 120.1. Yankee Ecotango, bom voo. 121, vai chamar Ilhéus. Obrigado, bom dia. 3163. BM63 Guarulhos 340, guarda coordenação, formação em curso a tango. Eu gostaria de coordenar. O meu plano é pela PV-50 da Eldiner. Possibilidade de coordenar a PV-58 via Sagaz Confim, por favor? Terei conceito, porém informo devido a Notam, o mesmo acredito que não irá autorizar. Salvador, é o SAM 3663. Tá pronto cópia para Guarulhos? Pronto. Rodou Guarulhos 340, aerovia Uperu 50. Equador no zero, por direita, subida da El, transição de Né. Código 5553. Repetindo, código 5553. Frequência do controle em 1.9.35. Torre opera em 1.8.6. Da 340, vindo forma Whisky 50, saída da El de Nero por banda direita, transponder 5553, controle 119.35, 218.6, 3663. Reto 0, meu portão, champanhe para o pushback, sei lá. Chamarei 3663. Você poderia, por favor, me dar o número de Sinotan? Até que horas que ele é válido para. Não é válido para o PUI 58? Pode me informar, por favor? Gente, aguarde, mas eu posso já adiantar que de segunda aos sábados vai das 01110 Zulu às 0640 Zulu, a utilização da 58. E aos domingos, às 01110 Zulu às 16h10 Zulu. Segunda, sábado, da 1h10 até 6h40, que é autorizado, é isso? Afirmativo. E aos domingos, às das 1h10 às 16h10 do Lu. Ok, obrigado. M3 na escuta? Oi, prossiga. Só informando o número no OTAN, é o Zulu 0035/10. Solo, 3304 para Brasília, 360. Afirmativo, por gentileza, de acordo com o Notan, a partir das 12, a pista vai estar com uma restrição maior de comprimento. Confirma, vai estar em uso mesmo, né? Vai estar efetivo esse Notan? Pista em uso no momento é 1-0. Previsto o Notan, que é a partir das 12 Zulu, a pista opere com os primeiros 1.200 metros restritos, operando a partir após os 1.200, devido ao Notan, né, devido a obras. Porém, contudo, hoje não haverá obras. Gente, então. Pois, queria saber. Então, hoje sem obras, apenas os primeiros 90 metros. Não permite, obrigado. Só ratificando aqui a informação, a partir das 12 Zulu vai ser operada a partir, como notamos, 1.200, ok? Estamos em contato com o aeroporto, com a infraero, para ver se hoje haverá obra devido a data ser de recesso. Estamos na escuta, então, aguardando, obrigado. Alasca, prossiga. Grande Transponder 0244. Que Golf Oscar, confirma o tipo de equipamento e procedência? Bravo, 8, Serra 90, confirme. Tango, Papa Romeu. Gente, o Whisky Golf Oscar, desça para 2.500 pés, estoutímetro 10, 14 para o de Paripi. Copia. 3304, autorizado do Salvador para Brasília. Inicialmente vai no 320, nível autorizado inicialmente. Aguardará após correção com o centro Recife para sua ascensão, 36. Alto Zulu no 7 Aerovia, decola no 0, curva direita, perfil Gol e Ofito, código 5560. Frequência do controle em 119.35, 118.6. Salvador 320, autorizado via Alfa Zulu 97, decola 10, curva direita, gole e valvo fixo. 5560 transponder, 1935 controle, 226, TAM 3304. 04, correto, 02 é portão, champanhe para pushback e acionamento. Informo que, como Notam, estamos restringindo a primeiros 1.200 metros da pista no zero, operando apenas com os 2.800 metros restantes, devido ao Notam. Sim, André, 304, obrigado. Vai seguir o Notam então? Sim, a princípio sim. Estamos em contato com o FAER ainda, porém como já está no horário e não tivemos ainda nenhuma resposta, a princípio vamos seguir com o Notam. Caso seja... Pronto, já foi informado que vai ter obras e vai ser fechado os 1.200 metros a partir desse momento, operando com os 2.800 restantes. Tá bom, obrigado. E os próximos 1.800 restantes, 1.800. 1.800. Mono 923 está no 4 pushback acionamento.

American 980 out of 170 for 110. Roger, American 980, Skunk Ident, clear via both arrives, dispatch level 060, QNH 1014, radar service. Down to 60, American 980. Chanel 6311, primeiros 1200, pista a zero impraticável, pista molhada. American Line 980, the first 1,200 feet correction meters is not available. Runway 10 is wet. Okay, I understand the first portion of 28 is not available. 1,200 meters is not available. Of which runway? Runway 10. And you're landing 10, correct? The meters closed or the feet? The 1,200 meters is not available for the 10 wet. Okay, the first 100 feet or meters? 1,200 meters. 3859, informação Tango, autorização Curitiba. Está coordenado, 360, aguarde cópia. Seria Goligonza? Afirmo, Goligonza. Taxi, o gol 1923-188 com 415, galeão. Available. Controle, autoriza 1500 para o Papa Romeo Whisky Golf Office. Esse é para 1500 pés, forma visual com aeródromo. Oxalé 6311, desça para 3.000 pés, altitímetro no 04. Para 3.000 pés, 1014, Oxalé 6311. American Line 980, descent to track level 040. 040, American 980. Salvador, bom dia, altitímetro 3602. 3602, a sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 050, ajustou altímetro 10. 1-4, vigilante radar. Gente, Mari, EDS, Mazarão, não passa para Ela solicita a proa de Duna para dar informações. Gente, proa de Duna, tem uma formação em cima da posição Pelô. Bosque Golf Oscar, o teto de Salvador agora de 1.200 pés. Desça para 1.000 pés, Whisky Golf Oscar. 1.000 pés, vamos dar uma 4, voltando. Prova da rotatória. Positivo. Feedback acionamento, posição 633-663. Autorizado, Semitax. 663-663, obrigado. Salvador, confirm runway wet, runway 11. Runway 10, the first 1,200 meters is not available. Understand runway is dry. Runway 10, the first 1,200 meters is not available. I copy. No shuva, dry. Is not rain, but the runway 10 is wet. Say the winds for America and 980. Wind 330 degrees, 04 knots. Runway 28 available. The runway is 10.